Está começando então mais um Gramofone Surreal. Estamos de volta. Estamos de volta, finalmente, depois de um longo e tenebroso inverno. É verdade. O site entregue às moscas. Sim, abandonamos completamente. Pobre surrealmente. É verdade. Sofrendo, chorando. Mas é assim mesmo, é a vida. É a vida. Surrealmente não morreu e nem é um zumbi ainda, tá? Por favor. O negócio de zumbi tá em moda, a gente tem sempre que citar, né? É. Bem, eu sou o Júlio Samico. Eu sou o Dimitri Cosma. E hoje a gente tem um convidado especial, um músico de Pernambuco, Júlio Rangel. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, meu cara. Muito prazer. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Estamos aqui pra isso. Pois é, o Júlio, ele é violeiro da banda de pau e corda e é guitarrista do Sérgio de Andrade também, lá do Pernambuco, não é isso? Exatamente, Recife. E tem também um projeto que eu fiz com um amigo meu, né, o Idílio Moderno. Fiz com o André Maria. Com o André Maria. Excelente músico também. E vai tocar um pouquinho hoje, né? É. Bom, também passa logo o site, né, que tem todas as músicas lá, o www.idiliomoderno.com. Tudo junto. Show de bola. Vamos rolar umas indicações musicais aí de Pernambuco. Massa. Muito bom. Quer dizer que no site o pessoal encontra o quê? Encontra as músicas. É, encontra as músicas, uma breve descrição. O site é bem direto ao ponto, assim, sabe? Não tem muita... Que é o que importa, é a música, né? Exatamente. Assim. É isso. Boa. E aqui também no nosso Gramofone Surreal, o que importa também é a música, né? Então vamos de música? Vamos lá. O que, que a gente vai ouvir agora? Eu não sei. Vai começar como? Convidado, nosso querido Júlio Rangel. Então tá. Já que a gente tá falando de Idílio Moderno, eu vou indicar a música Gris, que é uma parceria minha com André Maria e com um amigo nosso, Carlos Moreira, que contribuiu também com o trabalho. Que, por sinal, eu nunca dei um abraço nele, a gente nunca não conhece ele pessoalmente, mas fez a parceria pela internet mesmo, engraçado isso, né? Pô, coisa curiosa a contar. Virtual. Bom, é isso aí. E a música Cris também, rola a música aí. Boa, vamos nessa. Falta de humano é o que transborda em mim. O mundo está girando, indo de encontro ao fim. O amor consumiu seus anos de medos e afins. Translúcido engano desfez-se em cores gris. A noite tece um pranto em mim, seu aprendiz. Da vida foram-se os planos, meus sonhos infantis ficaram pelos cantos por tudo que não fiz. Thank you. de vento rasgando o espaço com passo de terno apertado. Poeira de vento rasgando o espaço com passo de terno apertado, atado pelas mãos, espaços em falso, fazendo morada em meu coração. Lua, benze meus lábios, me faz recordar do clarão do sol. Segredos dos tempos vindouros, pois é hora de partir. Pois é hora de partir. Pois é hora de partir. Poente no tempo marcado, um laço, um melaço de cana de engenho, moendo dias soltos, bagaço de engano, negando a paisagem em meu coração. Lua, benze meus lábios, me faz recordar do clarão do sol. Revela os segredos dos tempos vindouros, pois é hora de partir. Pois é hora de partir. Pois é hora de atado pelas mãos, espaços em falso, fazendo morada em meu coração. Atado pelas mãos, espaços em falso, fazendo morada em meu coração. Atado pelas mãos, espaços em falso, fazendo morada em meu coração. Me faz recordar do clarão do sol. Bom, você acabou de ouvir Idílio Moderno com a música Gris e Joaquim Isidro com Tempos Vindouros. Júlio, fala um pouco dessa segunda música, Tempos Vindouros, do Joaquim Isidro, por favor, aí pro pessoal. Então, Tempos Vindouros é uma música do último trabalho do Joaquim Isidro, cujo título também do disco também, Tempos Vindouros. E é um músico daqui de Pernambuco que já tem 3 discos gravados e que eu indico fortemente, assim. É uma das... Pra mim, é um dos bons compositores dessa safra, assim, né, contemporânea. E esse último disco dele, ele até participou de um projeto chamado Quatrofonia, que tem mais 3 além dele. Né? Projeto de Publius também, né? Exatamente. Grande Publius. Abraço, Publius. Ele participou também desse disco, do Tempos Vindouros, não, mas participou de outro disco que eu também participei, do Isidro, chamado O Andor e as Horas. Belo nome, inclusive. É um excelente disco, assim. Eu indico muito o trabalho de Isidro, de forma geral, como uma das novas promessas, assim, do cenário pernambucano. Show de bola. Bem, o povo reclama do nosso barrismo e tal, né, Dimitri? Mas você sabe como é, né? Os ouvintes não mandam as sugestões e tal, a gente tem que seguir com Pernambuco, imortal e imortal. Então, vamos sair de Pernambuco, mas vamos continuar no Nordeste. Eu vou indicar o Tocaia da Paraíba com Brincadeira de Moleque. Escuta aí. É coisa que tá na mente, ainda no coração. Brincadeira de moleque lá pras bandas de antenor. É coisa que tá na mente, ainda no coração. Com o rio do peixe raso, os vira vagado. Com os moleque e os cavalos de plástico comprar na feira. Vaquejada era a brincadeira. Dinheiro, nota de cigarro, Hollywood. Tanta importância tinha quanto sucesso das brigas que imaginação onde fazia. Era a brincadeira. É coisa que tá na mente, ainda no coração. Brincadeira de moleque lá pras bandas de antenor. É coisa que tá na mente, ainda no coração. Com o rio do peixe raso, os vira vagado. Com os moleque e os cavalos de plástico pra na feira. Vaquejada era a brincadeira. Dinheiro, nota de cigarro, Hollywood. Tanta importância tinha quanto sucesso das brigas que a imaginação ontem fazia. Era a brincadeira. É coisa que tá na mente, ainda no coração. Brincadeira de moleque lá pras bandas de antenor. É coisa que tá na mente, ainda no coração. Com o rio do peixe raso, os vira vagado. Com os moleque e os cavalos de plástico comprar na feira. Vaquejada era a brincadeira. Dinheiro, nota de cigarro, Hollywood. Tanta importância tinha quanto sucesso das brigas que a imaginação ontem fazia. Era a brincadeira. De boi se acaba na estrada, esquecido pelo tempo. O já não servi pra nada quando ela me deixou. Nem ao menos disse nada. Dos olhos correram rios para um mar que há em mim de mágoa. E o nosso amor tá esquecido na estrada, como um velho carro de boi que já não serve pra nada. Como um velho carro de boi que já não serve pra nada. Thank you. Acabamos de ouvir Tocaia da Paraíba com Brincadeira de Moleque e depois Tocaia da Paraíba com Carro de Boi. Duas músicas dessa banda, sensacional. Infelizmente a banda não tá mais na ativa, mas gravou aí seu CD e deixou sua marca. É isso aí. Boa. Júlio. Oi. O que é que você tem mais aí pra gente? O pessoal tá animado, tá doido por música de Pernambuco. Então, eu falei inicialmente da banda de pau e corda que eu faço parte, então acho que era legal, né, indicar alguma coisa da banda de pau e corda pra só ouvir. Uma banda já... conhecidíssima em Pernambuco, em Recife, todo mundo conhece. Pois é, bastante. Agora muito por outra geração, né, a geração da minha geração já conhece por causa dos pais, e essa geração pessoal de 20 anos, né, de 15 anos, já nem sabe, né. Já não sabe mais, né, infelizmente. Infelizmente... Também por conta da Pai Corda, que desde 92 que não grava um disco autoral. Ah, tá. De estúdio mesmo, assim, de, né? Foi de 92. Mas, por conta disso mesmo, eu vou indicar uma música do primeiro disco da banda, que é de 20 anos antes disso, que é de 72. Ou seja, o disco tá fazendo aí 40 anos, né? Olha aí. O disco se chama Vivência e a primeira música do disco se chama Vivência também. Eu acho que é muito válido, é uma das coisas mais bonitas da Pau e Corda, na minha opinião. Então vamos lá. Vamos lá. Som na caixa. Som na caixa. Som na caixa é bom, hein? Isso é moderno, inclusive. É. É tipo o Raul Gil falando. Nasceu lá e viveu, crescendo percebeu o canto do ferreiro da casa do doutor. O velho mensageiro das cartas de amor, o homem o vassourão limpando o chão da manhã. Sabe, crê e chora, vive cada hora no canto do ferreiro da casa do Festas no lugar. vai mostrar-se inteira quando o sol nascer. Encontrar o mar e dourar o chão e espelhar os rios, quanta emoção vai bater no compasso de um frevo rasgado esse meu coração. Me dê cá seu abraço, vem fazer o passo no nosso cordão. A cidade acordar e no compasso do frevo um coração bater. Vem cá, vem ver. A cidade acordar e no compasso do frevo um coração bater. Mostrar-se inteira quando o sol nascer. Encontrar o mar e dourar o chão e espelhar os rios, quanta emoção vai bater no compasso de um frevo rasgado esse meu coração. Me dê cá seu abraço, vem fazer o passo no nosso cordão. Vem cá, vem ver a cidade acordar e no compasso do frevo um coração bater. A cidade acordar e no compasso do frevo um coração bater. Vai bater no compasso de um frevo rasgado esse meu coração. Me dê cá seu abraço, vem fazer o passo no nosso cordão. Cidade acordar e no compasso do frevo um coração bater. Vem cá, vem ver. A cidade acordar e no compasso do frevo um coração bater. Você acabou de escutar aí a banda de Pau e Corda, Convivência, sensacional. Espetacular. Depois, Sérgio de Andrade com Vejo Recife, um frevo, né? Um frevo, porque afinal de contas, a música do Recife. Júlio, fala aí sobre o Sérgio, fala aí sobre essa música, por que você indicou ela pro pessoal do Gramofone? O Sérgio, na verdade, é um dos irmãos fundadores da banda de Pau e Corda, e ele saiu, assim, carreira solo, resolveu gravar umas coisas dele, e gravou essa música... chamada Veja o Recife, que é uma música antiga. A Pau e Corda já tinha gravado essa música num disco chamado O Outro Lado da Banda, de 89, se falha a memória. E Sérgio regravou essa música agora no último disco dele, chamado Outros Carnavais, de 2010, se eu não me engano. Aí é uma música muito bonita. Eu acho que ele fez por uma campanha a pedido do Gustavo Krause, que é vereador aqui. Eu não sei para que era a campanha nessa ocasião, mas é uma música muito legal, assim, é uma das músicas muito bonitas, é um frevo que eu acho muito bonito, é um frevo que tá agora com a releitura, né? A gente deve tocar nesse próximo carnaval, eu devo tocar com ele, guitarra, e é isso. Essa gravação já é nova, já é um arranjo de um guitarrista pernambucano também, muito legal. Legal, lembrando que a gente tá em 2012, no finalzinho, já perto de 2013, e aí... Finalzinho do mundo, né? Sim, é verdade. Então, se o mundo não acabar, você pode ir pra Recife, né, daqui a alguns meses, se você não estiver escutando aí depois do carnaval, e aí você ouvir lá o Sérgio de Andrade e o Júlio Rangel tocando Veja o Recife, ao vivo. Em algum polo do carnaval multicultural. Exatamente. Boa. Bom, já que vocês estão com puxando sardinha pro lado de vocês, né? E estamos com um programa cheio de jabá, vou fazer. Você vai botar duas violas caipira paulista, é isso? Vai pra lá, oi! Não, seguinte, vou botar dois jabás meus aqui também. Na verdade, assim, são dois videoclipes que eu produzi em animação Então eu vou indicar essas duas músicas, esses videoclipes que são bem legais. Ou seja, ficou confuso, explica melhor, ficou vamos explicar confuso. Melhor. Vamos de novo. Dimitri fez o videoclipe da música, não é isso, Dimitri? Eu fiz o videoclipe da música. A música não é sua. As músicas não são minhas. Você não é da banda. Não. Mas você fez o videoclipe pros caras. Sim, ah, sim, os videoclipes tá. animados, são duas animações, né? E eu fiz o videoclipe pra eles, que também o link está no post. E eu vou indicar essas duas músicas que são ótimas. Vamos ouvir primeiramente uma banda espanhola chamada Metropol com a música Constellation. I want rio pro mar e os sonhos vão se realizar. Você acabou de escutar Metropol, que é uma banda espanhola, mas que você percebeu, canta em inglês, né? Yeah. Com a música Constellation. E, logo depois, Carpe Diem, da banda Antífona. Antífona com PH, né, Dimitri? É, verdade. Essa banda do músico Sid Beck, também fiz o videoclipe. O link está no post, música muito bacana, muito leve, né? Música agradável. Sim. E é isso aí. Beleza. Vamos lá? O Júlio tem mais algumas indicações, certo? Júlio Rangel, por favor, porque temos dois Júlios hoje. Né? Júlio Samico não tem mais indicações, infelizmente. Não hoje. Mas Júlio Rangel tem, né, Júlio? Fala aí. Tem, vamos lá. Ainda puxando sardinha para Pernambuco, voltando para Pernambuco, que eu não vou sair de Pernambuco hoje, eu acho que não sei. Mas bem, tem um grupo que eu gosto bastante, que eu sou muito influenciado, porque meus pais participaram, né, de todo o movimento e tal. E é daqui de Pernambuco, dos anos 80, chamado Orquestra de Cordas Dedilhadas de Pernambuco. E esse grupo, acho que nasceu no conservatório, não sei bem dizer a origem, mas era de professores do conservatório. E meu tio fez parte, tocando viola, Newton Rangel, no nome. Então eu vou indicar uma música do meu tio, gravada pela Orquestra de Cordas Dedilhadas de Pernambuco. Salvo engano, esse disco é de 84 ou 85, porque a orquestra tem dois discos. O nome da música é Maracatu Dedilhado. Olha aí, já gostei só pelo nome. Toca aí. Thank you. Ouvimos agora Orquestra de Cordas Dedilhadas de Pernambuco tocando maracatu dedilhado. Óbvio, né? A Orquestra de Cordas Dedilhada, maracatu é dedilhado, né? Então, faz sentido, né? E essa segunda música foi Sentimentos, da banda Conjunto Pernambucano de Choro. Você vê que os nomes das bandas são bem barrocos, né? Longos e tudo mais, mas é isso aí. Mas as músicas são de qualidade, isso é o que importa. Bem descritivo, né, os nomes. Exato, bem descritivo. É mais ou menos você lançar uma música chamada Música, né? Isso. A semelhança de nomes, a semelhança de sons, não é à toa, não. Existe a troca de membros desses grupos, porque o Marco César, por exemplo, fazia parte da Dedilhadas também, que é bandolinista, é professor do Conservatório Pernambucano. E o Conjunto Pernambucano de Choro é uma iniciativa do Marco César, do Tonhé, saudoso Tonhé, que falecido já, do Bila, que cheguei a tocar com o Bila também, toquei choro um tempo. E essa música Sentimentos é linda, é belíssima, uma das músicas mais bonitas, que é da autoria do Tonhé, é violonista. Então são dois conjuntos aí dos anos 80, e acho que pouca gente conhece aqui de Pernambuco, pouca gente... Infelizmente, teve esse acesso. E eu tive lá perto, assim, vivi essa coisa, porque, como falei antes, meus pais, meu pai e meu tio, né? Sim. Faziam parte, assim, desse movimento, conservatório, universidade. Então, eu vivi isso muito de perto. Muito bom. Isso que você falou é importante, assim, o pessoal não teve acesso, né? Essa coisa do acesso. Pois é. É por isso que a gente gosta da internet, é por isso que a gente tem esse projeto do gramofone, é pra isso, é pra mostrar pro mundo e pra quem quiser ouvir o gramofone, essa música que não chega na grande mídia e nunca vai chegar, infelizmente, né, porque a música é sensacional. É verdade. Bom, é isso, então, esse foi o desabafo do Júlio, desabafo emocionado, né? Não, mas a gente brinca, mas é sério o negócio. É verdade. E agora vamos terminar com uma música do Júlio Rangel. Então, eu indico a primeira música lá do trabalho do Idílio Moderno, que é pra convencer as pessoas a entrarem no site, né? idiliomoderno.com. Não tem BR, tá? Não tem BR, é .com. O link está no post. É uma parceria também, igualmente, com o Carlos Moreira e com o André, né? Meus parceiros nesse trabalho. O nome da música é Gira Sol. É Gira, vírgula, Sol. Ah, tá. Gira Sol. Né? Olha, muito bom, hein? Bom jogo de palavras. Legal. Então, a primeira frase dessa música eu acho sensacional. Faltasse mais, você não caberia. Olha. Olha. Carlos é um grande poeta. A gente tem outras músicas junto também. E espero poder gravar. Muito bom. Então roda aí. Tempo, espaço em mim, você vazia. Sol de girassol, janela, noite não se via. Vagalume ou estrela, tanto faz o que. Você não caberia. Pedra, pássaro ou poesia, o silêncio quem diria? Fala minha língua. Quando colho na janela, flor do meio-dia, pra ofertar aos olhos teus e cegar o sol de Deus. Então ouvimos aí a nossa última música de hoje, né? Gira, Sol. É o pirralho, né? Falando, gira, Sol, gira, gira, vai, gira, Sol. É. Do Idílio Moderno, né? Projeto do Júlio Rangel, juntamente com o André Maria. Muito legal, viu? Muito bom. Escutem, entrem lá no site dele e procurem esses artistas aí que ele indicou e procurem outros artistas. Enfim. Desliguem a TV. Vamos sair do rádio, vamos ouvir coisas diferentes. Desligue o rádio do Jabá, entendeu? Meus queridos, vamos ouvir coisas diferentes, vamos abrir as nossas cabeças. Bom, Júlio, dá o seu último recado pros ouvintes do Gramofone Surreal, do surrealmente.com. Ah, gente, ó, obrigado aí pela participação. Foi um prazer imenso fazer essas indicações pernambucanas. São coisas que a maioria das pessoas aqui não estão muito acostumadas a ouvir, mas eu acho importante assim, esse tipo de projeto, porque coloca no ouvido, né? Coloca disponível para todo mundo as opiniões de qualquer pessoa que goste muito de música. E é bacana que a gente consegue, né, pegar essas informações e pesquisar e ficar conhecendo outras bandas, outros estilos. Eu acho que é assim que se fomenta mesmo a atividade. A cultura, né, Júlio? A cultura, de forma geral, eu acho isso muito legal. Assim, parabéns aí pela iniciativa do podcast. E obrigado mais uma vez pela participação. Não, valeu. E vai rolar mais, vai rolar mais. Se você estiver disponível aí, a gente vai sempre chamar e sempre conversar aí. Com certeza. E vocês viram, esse Gramofone Surreal seria mais ou menos um tapa-buraco, mas acabou virando um programa espetacular, né, com indicações de músicas incríveis, certo? Sim, sem dúvida. Olha aí, tá vendo? E assim, ouvinte do Gramofone, ouvinte do Surrealmente, perdoe-nos. A gente faz o que pode, né, Dimitri? É verdade. A gente faz com coração, a gente tem nossos afazeres diários, por isso a gente não tá conseguindo manter aí a regularidade, a frequência do programa. É, infelizmente agora o Surrealmente, nesta fase pelo menos, ele vai pro ar... Quando der, exatamente. É, mas é a vida, não tem jeito. Rapaz, de qualquer forma, é muito bacana. Assim. Não é todo lugar que existe pessoas dispostas a fazer isso, não. Isso tem que acontecer até mais vezes. Seria muito bom que todas as pessoas que gostam de música, como vocês gostam, se disponibilizassem a isso, né? Bacana. Valeu, Júlio. Estaria conhecendo muito mais coisas. E digo até pros ouvintes mesmo, e vão atrás dessas coisas aí que eu indiquei, que vocês indicaram, que estão em outros podcasts também. O Rodrigo fez, né? O Rodrigo, seu amigo, outro dia. Seu então, amigo, né? Pois é, meu grande amigo de farras e de violadas. Muito bom. Vão atrás mesmo desses programas, dessas indicações que são de coração mesmo, e são de gente que não tão na rádio, não. É, essa é a parte mais importante. É importante frisar. Bom, então é isso, né? Comente aí no site, dê o seu feedback. A gente agradece aos ouvintes, né, Dimitri, que... Reclamaram, né? Reclamaram, que estão tristes, que estão quase cortando os pulsos, né, porque não tem Surrealmente. É. Mas é isso, a gente tá vivo, o Surrealmente tá vivo, só não tá muito ativo. É, o que acontece, a gente tem, inclusive, a gente já tem novos programas gravados, programas excelentes, né? Mas assim, a gente não tá conseguindo tempo mesmo pra finalizar e pra lançar o programa com qualidade. Isso. Vamos ter novos programas, mas com calma, pessoal, a coisa vai voltar, com o tempo vai voltar pra normalidade. É isso aí. Então tá. Então é isso. Valeu então, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais, até a próxima.